coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. SOS vindo do futuro, surge um novo inimigo das trevas. Não estás? Sim. E tu também pareces estar bem. Hã? É suficiente para uma viagem de ida. Durante um ano só conseguiste juntar isto? Vá lá, não faças essa cara. Uma só viagem há de ser suficiente. Mas se só dá para a ida, não temos como voltar. Haverá alguma forma de regressar. É um risco que teremos de correr. Ah. Tu estiveste este tempo todo aqui dentro, não estiveste? Agora devias descansar. Não te preocupes comigo. Nós estamos a lutar contra o tempo. Temos de nos despachar e levar este contentor para a Corporação Cápsula. Eu vou até lá. Tu podes ficar aqui a descansar um bocadinho. Não tens dormido, pois não? Vá lá, eu vou contigo. Pode-te acontecer alguma coisa. Se for sozinho e ele te atacar, podes ter dificuldades. Temos de proteger este contentor se ele for destruído. Todo o trabalho deste último ano terá sido em vão, percebes? Percebo, sim. Para além disso, meu querido filho Trunks, para conseguir reunir a energia encerrada neste contentor, perderam-se muitas vidas. Nunca te esqueças disso. Tens de conseguir cumprir a missão, mesmo que isso signifique abdicar tudo. Porque tu, Trunks, és a nossa única esperança. Sim, mãe. Muito bem, agora vamos. A Mai também está à espera. equipamento. Drunks, vai! Sai já daqui! Mãe, onde estás? Mãe, mãe! Sai! Vai! Vai! Vai depressa! Trance depressa! Mãe, custa o que custar, eu juro que irei voltar. E juro que vou salvar este mundo. Este ano temos uma bela colheita. É mesmo maravilhoso, papá. É mesmo. Estes legumes estão bem bonitos. Em boa verdade, eu trabalhei que nem um louco para podermos ter os melhores produtos à nossa mesa. Por que é que me chamaste? Então, para treinar, claro, Satã. Só para me preparar, menino. Já me enganaram. Hoje nós vamos colher tudo o que tu vês aqui. Isso é trabalhar, não é treinar. Não é verdade, Satã. Há muito, muito tempo, quando eu treinei com a Tartaruga Genial, o método para eu e o Krillin aumentarmos a nossa força era através de trabalhos como levar o leite, trabalhar no campo e outras tarefas do género. Trabalhar é treinar. É algum ditado popular? Isso não importa! Despachem-se ou não acabam hoje! Ora, muito bem, Satã. Songotan, nós vamos fazer uma corrida para ver quem é que apanha mais. Está bem, eu vou esforçar-me. Tu tens de estudar, Songotan. Não fiques assim. Tu sabes bem que o trabalho das crianças é estudar. Oh, não. Na próxima semana não tens um teste. Então, somos só nós os dois. Calma aí, eu ainda não te disse que aceitava ajudar-te a apanhar o... Preparar! Avançar! É boa, já me enganaram. Mas parece que este treino é mesmo eficaz. Pernas, zona lombar, ombros, braços, todas estas zonas estão a trabalhar ao mesmo tempo. Nada mal, Satã. Isto é que é uma competição saudável. É a primeira vez que estou a treinar assim na vida. Uou, que rápido! Vai! Fazer os trabalhos de casa, Songotan! Uau! Olha para eles, hã? Olá, Krillin! Chegou a época das colheitas. Mas diz-me, o que é que o Son Goku está aqui a fazer? Porquê? Eu passei em casa da Bulma há bocadinho e soube que o Vegeta tinha ido para o planeta do Bills treinar. Por isso eu estava convencido que o Son Goku também tinha ido para lá treinar. O que é que se passa? Será que ainda não é hoje que me vais conseguir atingir com um dos teus golpes? Encontrei-te. E pronto, lá se foi. Muito bem, Krillin. Tu vais trabalhar no lugar dele. Já viste como o Satã está a divertir? Cachalote! Isto não é justo, Vegeta. Então tu vieste para aqui treinar sozinho? Tu estás a ficar muito lento. Olá, Bills. Então não me trazes nenhuma oferta? Toma. E que bola é essa? Chama-se alface. Eu apanhei-a agora mesmo, antes de vir para aqui. Toma. Uma alface diretamente da terra. Fresco mais fresco não há. Oh, sabe bem, é doce. Mas como eu sou um deus, acho que devias oferecer alguma coisa a mais. Só isto me parece um pouco, muito pouco. Mai! Bem-vindo! Hã? Onde é que está a Bulma? Ela sacrificou-se para eu conseguir fugir. Oh, não! Aquele maldito guerreiro negro! Eu já consigo sentir a minha energia! E o laboratório da minha mãe foi completamente destruído. Mas mesmo assim, mãe, a minha mãe arriscou a vida para conseguir extrair esta energia. Com isto nós podemos voltar ao passado. Vão 5, vão 4, vão 3, 2, 1. Já passaram 5 minutos. A nossa refeição está pronta. Ah, bom apetite! É a primeira vez que eu cheiro este maravilhoso aroma. Então, é bom, Bills? É encorpado e saboroso. Que sabor disseste que era? É miso e manteiga. Traz destas coisas também, cachalote. Eu tenho aqui uma alface. Alguém quer? Não. Acho que vou dar algumas ao Todo-Poderoso Zé Nó da próxima vez. Tu só disseste o nome dele? No torneio, o Bill estava mesmo assustado. É natural que ele tenha medo só de ouvir o nome. O Todo-Poderoso Zenó é a mais ilustre entidade que há em todos os universos. Não existe mais ninguém acima dele. Então ele é a entidade mais forte que há? Oh, vocês guerreiros do espaço têm o péssimo hábito de só julgar os outros com base na força. O Todo-Poderoso Zenó não luta. Mas ele é o mais poderoso, sem a mínima dúvida. Mas como assim? O Bills já falou sobre isto no torneio. Tu não ouviste? O Todo-Poderoso Zenó consegue destruir tudo o que quiser num abrir e fechar de olhos, sem qualquer hesitação. Quem for mau, claro, mas também planetas, galáxias e até universos inteiros. Se ele quiser, até pode aniquilar tudo aquilo que existe. Hã? Ele já o fez? Alguma vez aniquilou tudo o que existe? Sim! Inicialmente existiam 18 planetas, sabiam? Coisas fofas. Então isso quer dizer que 6 universos foram... Se por acaso alguma coisa incomodar o Todo-Poderoso Zenó, tchau, fofa. Agora percebes porque é que ficámos tão nervosos quando começaste a falar com ele no torneio? Este cachalote é mesmo idiota. Eu só aceitei participar num torneio. E também vão participar guerreiros fortes de todo o universo. Este rapaz é mesmo descontraído. Ei, o que é esta coisa? Um bolinho de peixe. Boa! E sabe muito bem! Ah, eu espero que isto não demore nada! Neste torneio vão estar reunidos os guerreiros mais fortes de cada universo. Tipo, do universo 1 ao universo 12. Como serão eles? Estou mesmo entusiasmado. Eu mal posso esperar. Queres descansar um bocado? Eu estou bem. Olha, eu encontrei uma coisa boa. Ah? É bom, não é? Não é comida de cão. Calma, eu também trouxe comida para ti. Come. Hã? Será que ele vai conseguir sobreviver sozinho? Ele fica bem. Eu ouvi dizer que os gatos esquecem a cara dos donos passados 3 dias, sabes? Está bem. Para que é isso? Eu estou bem. Podes comer tudo. Come alguma coisa também. E então, para quantas viagens é que isto dá? É para a ida. Para a ida? Não podemos voltar? Para já, o mais importante é garantir a nossa sobrevivência. E a minha mãe disse que havia uma forma de nós conseguirmos regressar. E que forma é essa? Isso eu já não sei. Porém, eu... confio na minha mãe. E tenho de fazer o que ela pediu. Primeiro vamos à casa da Bulma. Depois recuamos 17 anos. Sim. Ao mundo que eu visitei há muito tempo. Deixei lá amigos. Sentes a energia do Guerreiro Negro? Não. Vamos. Vai à frente! Não te aproximes! Tu tens de ir! Que conversa é essa agora? Eu vou distraí-lo, porque tu é que tens de sobreviver! Ouviste, Drake? Mike! Bye. finalmente. Chegou o grande dia. Hoje acaba aqui a tua vida. Meu querido guerreiro. O Son Goku. O Trunks do futuro foi derrotado por um inimigo, o Guerreiro Negro, que é igualzinho a mim. Depois, ele veio até este mundo numa máquina do tempo. Parece que o assunto é mesmo sério. Muito bem, eu vou lá dar um salto com o Vegeta. No próximo episódio de Dragon Ball Super, uma nova esperança. Acorda no presente, Trunks. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.